5094, sua identificação, manter 350, vigilância radar. Azul 5094. Zero dois sete três, alterne 1230, boa noite. Sami Brasília, agora 12425, alterna 12655. Boa, até a próxima. Tanto 3358. Recife agora 12545, alterna 12085. Boa. Trip 5556, torre 198, decimal 9. Torre 198, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Trip 49000, desça para 2000 pés, está autorizado o ILS XT, reporte localizado. 2000, autorizado o XT, autorizado a lote 4900. 56, livre pouso no 0, 950 graus, 5, né? Sim, aqui autorizado o pouso, 5, 5, 5, 5. Obrigado, Marcelo. 844. Prossiga. Ok, 5x5. Que mestre vigilante. Avisador 4900. IP4900, chame torre 118 decimal 95. 18950, 3520, 102,000 feet. Spinning and left final four steps localizer. Localizer. 6 milhas a cada 100. 56027, direita no 211. Direita no 211. O TAN 3047, voa Trive. Trive, cheque o trem, pouso autorizado no 50 graus, 10 nós, ajuste no 097. Mas foi travou, 4900. 3808, bom dia. Voa Porto Seguro, repórter descido. Desça uma centena, 100. São 3808, vou passear 011. Solo 30 direita, 3520 Tower, 18.95. Tower, 3520, tower left and we're inside. 3520, clear to land 1010, 50 degrees, 5 knots, QNH 1017. 8054, recebe. Também Recife, 1272, alternando 12455. É 0054. Eu recito agora, 1245, alterna 12685, gol 1844. Alterna 12685. 3047, recife. Brasília, 1273, alternando 1230, boa noite. Tá, 3047. Dan 3520, solo 36, solo 2 na cima 1. 2 na cima 1, na cima 3. Controle 209, boa noite. 880883. 880883. CBNC 12545, alterna 126, decimal 85. É 8088. 2. Bom dia. Livre a decolagem da 1 no 0. O vento é 80 graus, 4 nós. Decolado aos 49, chame o controle 19-8. 19-8 agora, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, gol 992, saída Pucca, bom dia. 1992, bom dia, contato radar, e mantenho 370, saída Pucca. 370 na Pucca, gol 992. Azul 5094, recebe. Também recebe 12545, alterna 12085. Azul 5094, bom dia. 1192, chame o centro Recife, na frequência 25.45, alternativa no 268. 25.25, agora vem a voz. Azul 4198, centro Recife. Azul 4198, centro Recife. do 4198, Centro Recife. Sinal 1133, contact Brasília Center, frequency 135.0, secondary 122.25. Sinal 1133, receive center. Iberia 6844, receive center. That's radio check, Iberia 6844. Sinal 1133, receive center. Azul 4198, chame Centro Recife, frequência 127.5, secundária 128.45. Azul 4198, Centro Recife. Azul 4198, chame Centro Recife, frequência 127.5, secundária 128.45. O O 4198, como recebe? O 4198, chame na frequência 127, decimal 5, secundária 128, decimal 45. Recife, bom dia, tá 8065, nível 380. Tá 8065, a senhora identificação, mantém nível de voo 380, em bridge, chame Centro Brasília, frequência 124, decimal 25. Em bridge, 12425, Centro Brasília, mantendo 380, tá 8065. São 3513, a sua identificação, mantém nível de voo 360, em bridge, chame Centro Brasília, frequência 124, decimal 25. Atinge, mantém 360, identificou, bridge 2425, está 3593. São 3322, a sua identificação, mantém nível de voo 310. Contact Amazonic Center, frequência 133, decimal 7, secondary 126, decimal 15. 3323, acione identificação, mantém nível de voo 320, INEFA, chame Centro Brasília, frequência 135.0. Basta 3323. 323, como recebe? Frequência 126.7, então 3323. Então 3323, e como que sua transmissão está muito baixa? Recife, então, 8063, bom dia, nível 400. Então, 8063, a sua identificação, mantém nível de voo 400, em Bride, chama Brasília, frequência 124.25. Em Bride, chama Brasília, 2425, 2063. Então, 3323, a transmissão continua baixa. Negativo, tá 3323. No 3, informe o número máquina. Então, 3513, se apresente. 3513. São 3513, informe o número.